Torre Sã, 9063, boa tarde, pronto. Alinha e mantém, captura 10. Nem mantém 10, tá 9063. A 063, a linha decola, pistola 0, vento 100 com 10. Autorizado, decolagem no 0, já 9063. Pode passar retaguarda, tá autorizado, pushback, chama pra táxi. É, autorizado, pushback, 9063, muito breve. Aproveita a capção, que é bom para o 0.0, boa, 9063. Voo 9066, sem identificação, dessa via chegada à MAD, para 4.000 pés, ajuste ao 014. O 9066, autorizado presente, voar e SAP. Direto, SAP, voo 9066. Voo 9645, reduz a velocidade para 2509. Oi, Sussan, 9603, boa tarde. Aeroporto de Brasília, autorizado via Pesolo 17, nível de voo 360, Tubidar Mor 1, transição Elefra. Após decolagem da pistola 0, primeira curva à direita, transponder 51101, controle Salvador, 120.8, voo 869. Menor aprovado, Brasília, 360, com 4 rota, aeroporto de Pesolo, com 10. Decolador 0, curva à direita, precisa sair da água, com a transição elétrica, transponder 51101, 120.8, 120.8. Voo 9869, contingimento correto, me pronto para o pushback e acionamento. Para o táxi, azul 6973, nós temos 128 a bordo, 4 horas e 30 galhões. Azul 6973, táxi via Índia, alfa até o ponto de espera da pistola 0, no ponto de espera turno 98.95, ajuste 9014. Índia, alfa até o ponto de espera da 0.95, azul 6973. Tram 3894, a sua identificação dessa via chega da MARI para nível de voo 060. Dessa via chega da MARI para 060, 3894. Salvador Azul, 6973, ponto, 0090, ponto. 6973, a linha decola, piscina 0, vento 100 graus, 08 nós. A linha decola da 10 Azul, 6973. Autorizado, chamo pronto para o táxi, Azul 2591. Autorizado, chamo o táxi. Muito buena, o cenário 6193, gente, tá vindo. Na 6143, achando identificação dessa via chegada a Ponfe para nível de voo 120. Via Ponfe para 120, 6143. Alguma possibilidade de voar, dá um prazo bom? Na 6143, mantenha a chegada inicialmente ao número 4 e reduza para 2509. Stan 3894, reduza velocidade para 2509. Decolada 22, controle Salvador, 1208. 208, Azul, 6973. 070. Boa tarde, Azul, 6973, decolando a DEL. 6973, contato radar na decolagem, subovia saída da EL para nível de voo 320. Subovia da EL, 320. Pode curvar direto da EL, da presente? Após 2000, preste autorizado curvar direito na proa de DAEL. Após 2000, 2000, DAEL direto, Azul. Táxi, o Azul 2591 com 69 a bordo, 1330 de autonomia, alterna Porto Seguro. Azul 2591, atualizado táxi via Pati 1 no Índia, no ponto de espera da pista 10, chame a torre 118 decimal 95, ajuste 0014. 0014 via Pati 1 no Índia, torre 1895, Azul 2591. Como 869, 90, autorizado, senhor Tati. Tá, semana passada. Linha 45, inicie redução para 2209. Linha 2209, para 645. 3894, inicie redução para 2209. Na 3894, inicie redução para 2209. 3894. Na 143, inicie redução para 2309. 0, centro da terra. Então, 9063, chame em Recife, 1251, na alterna 128, decimal 35. 251 e 2835, boa tarde. Boa tarde. Gol 1166, desça para 2506. Ajuste na 04, autorizado procedimento RNAV, reporte passando Serra Vida 366. Gol 1166, 2500, estado 104, reportará iniciando e passando Serra Vida 366. Gol 1645, desça para 4000 pés, ajuste na 014. 4 pés, ajuste na 014, gol 1645. 38 mais 4, desça para nível de voo 050. 06143, desça para nível de voo 060. 060, 091, no próximo ponto zero, pronto para decolagem. 2591, a linha decola, piscina 0, vento 110 graus, 089. A linha decola 2591. Sul, nível de voo 360, subida da Euleda Irumi, após decolagem da piscina 0, primeira curva direita. Transponder 5075, controle Salvador 120, décima 8, puxando 6201. Nível 360 para o Galeão, opa no vender 857, volto. Israel, Liga, Irume, curva direita, controle 1208, transponder 5075, Pouchané 6201. Pouchané 6201, correto, chame pronto para o feedback de saneamento. Tarzan, gol 1869, POB 1819, estamos precisando 4 horas e 16 minutos. Confirme a alternativa? Campinas, Serra Brava, Quilo Papá. 1869, autorizado táxi via Pátio 1 no Índia, ponto de espera da 10, torre 98, decimal 95, ajuste 904. Pátio 1 no Índia, ponto de espera 1895, gol 1869, obrigado. Controle o gol 9645, pode operar o 66, para ele mudar a formação e peça de telô. Tem condições de manter essa proa ainda? É o número 2 na aproximação. Se o voo serve 366 está presente, tem o tráfego na posição de 11 horas e 10 milhas. Da mesma companhia, o voo 737-800. É, dentro de mais 4 milhas tem uma formação aqui. Tá bom, sem problema. Sim, se for para desvio, inicie redução para 1809, está autorizado serve 366. Aguardando a autorização para o procedimento terminado. Se tiver separação, vai ser autorizado. Puxa, a gente vai passar entre duas formações. Então, estamos abrindo aqui um pouquinho para a direita, tá? A gente vai deixar pelo nosso esquerda e depois a gente aprova o 66 para iniciar a formação. Pelo. Quem te informe a PRO e por quantas milhas? É, essa PRO 225 por 3 milhas no máximo. Quem te informe na PRO de 366? Tomará, estou na 64. Passou 366, estabilizado, gol 1166. Gol 1166, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 895, boa tarde, gol 1166. Boa tarde, são 3894, reautorizado, descida para nível de voo 060. 060, após o TAP, confirma a prova, 3894. Após o TAP, voo service 368 para sequenciamento, são 3894. 1166, ajuste no 04. 2500 pés, com ajuste no 04, gol 1164. 2591, decolado para Coral. 2591, contato radar decolagem, subavia saída Coral para nível de voo 060. Coral 961, 2591. 1645, na altura do Serra Vista, autorizando. Entre autorizado, procedimento da RNAVE, informe nacional. Será nacional, bora 645. A 3894, reduza para 2109, desça para 4000 pés, ajuste 1094. 4000 pés, 1014, 1109. RNA 143, inicie, redução para 2109. 6973, chame Recife, frequência 1251, alterna 128.35. Recife agora, 251, negativo 2835, azul 693. Nas 4 tem condições de redução para 1809. Reduzindo para 1809, está autorizada a presidente para o serve 366. Aí segue tráfego 2 horas 9 milhas com 1809 de grau de speed, Boeing 737-800. Tá, 189, vai voar na proa do Serra Vista 366, confirma a descida? Até 4000 pés, inicialmente. 4000, sim. Uno 43, desça para nível de voo 050. 050, minha Uno 43. Meia nove condições de alinhar e decolar sem parada, 5 autorizados. Afirmo. Tem, se alinha, mantém cabeceiro no zero, agilizando manobras. Agilizando ali, mandei no 0869. Obrigado, bastante. Canal 6143, desça para 4000 pés, ajuste no 0904, após a posição pelo voo serve 368. Tem, 4000 pés, no 0904, após pelo vai voar o 368, 6143. A 3894 é autorizada descida para 2500 pés. Ajuste no 0-4, continue a aproximação, aguardando o Boeing da companhia libera a pista. Sente, prosseguindo, aguardando a liberação da pista, voando 64. Salvador, boa tarde, voo no 66, vai continuar com o Fox Trot. Boa tarde, voo no 66, taxi de Alfa, Juliette, gate 5. Alfa, Juliette 5, voo no 66. Minha última chamada. Olympus 06, contato radar, passado 3 milhas da posição Conte, foi proa da posição Bonf para a chegada Bonf, informe quando no ideal de descida. Voo no 645 autorizado, pouso, pista no 0, vento 110 graus, 109. Tem pouso no 645. No 869, decolado 235, chame controle de Salvador, 1208. 1208, obrigado. Tá, de voo no 869, passando 1300 na Arbor 1. Boa noite, 69, contato radar decolagem, subavia saída Arbo 1 para nível 360. Subavia ao 360 no 869. Estabilizado, está 3894 à vista. Está 3894, chame a torre frequência 118, decimal 95. Torre 295, boa tarde, 3894. Poderia confirmar se autorizado para o Cisnam para o 6143? Partido CEB 368, está autorizado procedimento R-NAVE, pistão 90, chanel 6143. Após 368, está autorizado procedimento R-NAVE para 90, 6143. Aguarde, o Xaramia 143 está aqui em Pinheiras do Oeste do BR Salvador. Se tiver condições, está autorizado o Serravio 366, procedimento terminal. 3, meu Bravo Oscar, sem identificação, vista para nível de voo 050, da presente autorizada para hoje, ITAP. Libera a direita, chama solo, 121, decimal 9. 1219, solo, acabou. Até. Central Raíra, azul 2590, muito grato. Solo, boa tarde. Gol no 645, Gol. Gol no 645, táxi via Alfa Juliette, gate 02. Alfa Juliette no 02, gol no 645. 3894, vento 110 graus 089, autorizado pouso, pistão 0. Autorizado pouso na 10, TAN 3894. Olimpo 06, desça para nível 060, confirme velocidade. 060, está mantendo 220. Mantenha 220 mais na descida, Olimpo 06, inicialmente é o número 2 para aproximação. 6143, está vendo? Cana 6143, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 2945, 6143. Ah, Buena, Sul, Chanel 6143, sinal da 0. Chanel 6143, o ajuste na 04, continua a aproximação, guardando a autorização de pouso. 6104, 6143. Azul, 4206. Pronto, 4. Pronto, para qual é 4206? Azul, 4206, para o aeroporto de Recife, autorizado via Pesolona 7, nível de voo 350. Decola da pistona 0, primeira curva esquerda, subida Puca, transição Caju. Controle Salvador 120, décima 8, transponder 5105. Azul, 4206. 2067, aprovado o Recife pela aerovia Andesulu 97 ao nível 320, decola da 10, primeira curva à esquerda, descida Pucas, Transão Caju, controle 1208, o código transponder 5105, copiado. Correto, estou pronto para posicionamento, Azul 4206. Está reportando Azul 4206. Alô, boa noite, 3894, Levão. 3894, táxi via Alfa e Juliette para o 206. Alfa, Juliette, 06. Meu Bravo Oscar, desça para 4 mil pés, após o TAP, para o Serra de 366, para o procedimento terminal. NH1094. Para 4 mil, após o TAP, 366, Romeu Bravo Oscar. 206, reduza para 2109. Tené 6143, solo 42, libera direita, chame solo Salvador, 121, décimo 9. Direita 219, 6143. Buenas, 8-9-6-1-4-3, Lebrona, se escuta. 8-9-6-1-4-3, táxi de Alfa, Juliette, gate 3. Alfa, Juliette, pro gate 3, 6-1-4-3. Meu Bravo Oscar, desça para 2.100 pés, autorizado procedimento aeronave, reporte passando Serra Vista 366. 2.500, reporta passando Serra Vista 366, Romeu Bravo Oscar. Olimpo 06, desça para 4.000 pés, ajuste 9014. Após Ponte, voe Serra Vista 367. Confirma o procedimento que irá realizar. Sim, então mantenha a chegada após bom que vai voar pelo. Poderia 4, 6, 1, 4, 3, em posição para... 3. A 3. 3, ok. 361 no 4. Lima Alfa, Semi Transponder 0222, está firme CLB? A gente prossiga para o 050, confirmando a aeronave homologada e a tripulação habilitada IFR. Suba para 050, Transponder 0222, QNH 1094, via chegada mais. Salvador, Oceania 6201 para o concessionamento na 08. Autorizado, chame táxi, Oceania 6201. Autorizado, chame táxi, Oceania 6201. 2591, no serviço radar encerrado, 57 milhas sudoeste do DR de Salvador. Continue subida para o nível de voo 960 e chame Ilhéu, frequência 120 de cima 1. Estabilizado, Romeu Bravo Oscar. Romeu Bravo Oscar, chame a torre frequência 118 de cima 195. 195, Oscar. Olimpo 06, autorizado descida para 2.000 pés, ajuste 1.094, autorizado procedimento MDB do Lupista 1.0, informe quando estabilizado. Autorizado descida para 2.000 pés, informará quando estabilizado o MDB Zulu da 10.0. 1.7. Esse é o meu trabalho. Bravo, teclado para final 197, machete travada. Romeu Bravo Oscar, autorizado pouso, pistona 7, vento 110 graus 08 nós. Sobre pouso no 7, Romeu Bravo Oscar. Qual o procedimento que vai realizar? Nova Paz, Carlinhos de Eco, mantém-se em condições visuais via corredores, reporte passando Vera Cruz. Carlinhos de Eco, confirme a aeronave homologada a instrumento. Tente prosseguir ainda via corredores quando mais próximo de Veracruz será autorizado. O azul 42061, aguarde para o pushback, tem um tráfego que já vai iniciar o táxi no outro setor do pátio. Estimada de 3 minutos para início do push. Aguardando, mantendo a posição 42061. Para o táxi, vou fazer 6201-166 com 3:20, Altana Guarulhos. Funcionário 6201, táxi via Pátio 1 no Índia, ponto de espera da pistola 0, torre 18, decimal 95, ajuste 10015. Autorizado táxi para o ponto de espera da 10-118-95 com a torre 10015, Funcionário 6201. Panima Alfa autorizado descida para 2.000 pés com ajuste no 095. Salvador, muito boa tarde, eu azul 27112, tenho sua informação isso. Confirme para o sol? É o azul 2712. Azul 2712, pronto, cópia. Poderia confirmar o nível? 170. Poderia recoordenar o nível 130? Afirmo, aguarde cópia. Astro 206, autorizado, puxa vai questionamento, chame ponto para o táxi. 406, autorizado, puxa questionar, reporta táxi. Azul 2712, pronto, cópia. Afirma. Azul 2712, para Aracaju, autorizado, nível de voo 130, via Golf 677, decolagem da pistola 0, com primeira curva esquerda, subida Conde, Transponder 0260, controle Salvador 120.8. A Lima mantém não no zero, você né? 6201. Transponder 0260 e o controle saída 1208, azul 2712. Azul 2712, correto, deixa-me pronto para o pushback sendo mesmo. Chama na conta azul. Olimpo 06, tocou arremeteu 56, curva à esquerda, suba para 1.500 pés, ingresso na perna do vento da pista no zero, com as paredes das bases. Eita, curva à esquerda para 1.500 e chamará para gerar base, Olimpo 06, aguarda. Meia 201, autorizado a decolagem. Pistão 10, vento 110 graus, 79. Autorizado a decolar da 10, você não é 2.01. Massa, autorizado procedimento de TV Zulu, pistão a zero, informe quando estabilizado. Tudo mal. 6201, decolar 258, chame controle Salvador em 120, décima 8, bom voo. 208, obrigado, 6201. Olimpo 06, faço um 360 pela direita, repórter interceptando perna do vento, pistão no zero, informa um tráfego prosseguindo para final no zero da pouco. Ele está fazendo um 360 pela direita, Olimpo 06 informará quando na perna do vento. Cruzando 1900, subindo ao 360. Canal 6201, contato radar decolagem, suba para nível de voo 360, autorizada para o Agileda. Direto Ledo, Atené 6201. Lima Lima Alfa, confirme se vai efetuar pouso na 10 ou na pista 97. Após a passada do externo, eu confio. Simplesmente, 97. Entendi. Tá, que você deu ponto de espera da 10, quando lá, 2.1.2.2.2.2. Obrigado, boa noite. Gente, minha torre frequência 118, decimal 95. O meu Lima Lima Alfa, intenção de pouso 10? 1.10 graus com 8.9. Toda passagem vindo, eu vamos cancelar e prosseguir para o nosso próximo base pela direita, ok? Gente, Papa Romeu Lima Lima Alfa, informa o tráfego P3 da Força Aérea Brasileira a 1.500 pés, na perna do vento da pista 10. Reporte para o cancelamento do plano de voo. Reportarei, Lima Alfa. Confirmando o cancelamento do plano de instrumento. Lima Alfa. Olimpo 06, Mantém espera na perna do vento, evitando a final da pista 17. Informa um tráfego que irá prosseguir para pouso na pista auxiliar. Mantenha 1.500 pés nesse setor e espera aguardando novas instruções. Permanecerá 1.500 pés aqui no setor, levando a final da 17, Olimpo 06, aguardando a autorização. Azul 4206, autorizado a alinhar e decolar pistão no zero, vento 1110 graus, 8 nós. Para informação, P3 da Força Aérea, na perna do vento, pistão no zero a 1.500 pés, no circuito de tráfego. Alvo passando externo, constante visuais, contra embarque travado, para circular abaixo da direita da 197. Gente, Papa Romeu Lima Lima Alfa, plano IFR cancelado ao 02, autorizado. Curva esquerda, base pela direita, pistão 97, reporte na final. Lima Alfa. Solo Azul 2712 para pushback acionamento, parte 3. Azul 2712, autorizado a acionar, chame pronto para o táxi. Chamará com a luz. Sterling Eco, autorizado para seguir visual para a pista 1-0, reporte quando visual com a pista. Limpo 06, interceptar a perna do vento, alongue a mesma, aguarde para gerar base. Então, interceptar a perna do vento, vai alongar e aguardar para gerar a base, Olimpo 06. Dá para coordenar de deve para o Senai 6201? Aguarde. Obrigado. Papa Romeu Lima Lima Alfa, pouso autorizado, pistão 97, vento 1110 graus, 8 nós. Chega Lima Alfa. No 645, 1 minuto, cópia. Só passar 2000. Azul 4206, com o nosso radar de colagem, com a via Santa Puca para a nível 3. Via para o 350, Azul. Senai 6201, a foi autorizada por hoje, DOC. Atango Eco Zulu November, confirme, transporte de enfermo? Não, senhor. 201. Olimpo 06, autorizado a gerar base, reporte na final, embaixo travado. Autorizado a gerar base, reporte na final, Olimpo 06. Boa tarde, Oxanã 6259, minha informação é X-Ray, quando possível autorização, Guarulhos. Oxanã 6259, número 3, para a cópia, aguarde. Aguardo. O 645, copia. Copia, 645. Bom, no 645, autorizado destino, Serra Bravo, Vitor Tango, via Pezulu 44, nível 360. Decolada pista no zero, perfil de saída da Euleda, após DCT, Serra Golfe Romeu. Transponder 5117, controle Salvador 120.80. 5-1, alterna 128.35. 251-2235, Janeiro 6201. Serra Pará, voo Vitor Santos, 360, decorada 10, da Eulina, 1208, o controle 5-1-1-7, o transponder, voo 1645. Voo 1645, confirme após Leda. Serra Golf Romeu. Voo 1645, cotejamento correto, chame pronto. Camarão. Salvador Azul 2712 acionado para o táxi, estamos com 64 a bordo, 2:50, alterna Salvador. 2712, táxi via pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1, no QNH 1-0 no 5. Pátio 3 reportará para ingresso no 1, Azul 2712. Zulu November, copia. Para ingresso no ponto 1-2-7-1-2 azul. Azul 2712, táxi até o ponto de espera 1-0 via Índia, próximo do ponto de espera chame turno 1-8-95, bom voo. Ok, ciente, até o ponto de espera da 1-0, lá 1895, obrigado, bom trabalho. Papatango, Eco Zulu November, na escuta. Eco Zulu November, copia. Eco Zulu November, autorizado voo local, Salvador, Salvador, mil pés, decola no 7, curva esquerda, corredor forte, transponder 01147, frequência do controle 1120.80. Eco Zulu November, afirmo, 01147. Eco Zulu November, 03 a bordo, cortejamento correto, informação em curso X-Ray, o QNH 1015, chame a torre 1895. Condições de uma base curta para a pistão 10? Afirmativo, será a condição 1-0-0. Ciência, reporte passando através norte da torre, o Olimpo da Liga. Reportará 06. No 2712, autorizado decolar pistão no 0, vento 1-1 no 0 graus, 8-9. Avião decolando 1-0, Azul 2712. Eco Zulu November, prossiga. O Eco Zulu November, táxi autorizado, reporte no ponto de espera da Papá para ingresso. 6259, copia. Copia, né? Tudo, prossiga. Oceano 6259, autorizado destino, Serra Bravo, Golfe Romeu, Guarulhos, via Upper Zulu 1-0, Taubaté, nível 360. Decola da pista 1-0, perfil de saída da El, transição Motiva, transponder 5-1-1-6, controle Salvador 1-2-0-8-0. Oceano 6259, autorizado Guarulhos, nível 360, via Rota do Plano, Upper Zulu 1-0, até Taubaté. Decola da 1-0, perfil da El, transição Motiva, controle 1208, transponder 5116, Oceano 6259. Oceano 6259, cotejamento correto, informação em curso X-Ray, QNH 1015, chame pronto. Ciente X-Ray, chamarei pronto, Oceano 6259. Chame controle Salvador 1-20-8, bom voo. 208, obrigado, bom trabalho. Papa Tango Eco Zulu November, informa um tráfego prosseguindo agora na final da pista 1-0, possível cancelamento do plano IFR prosseguindo para 1-7. Aguarde na Papá coordenação junto ao controle Salvador. Boa noite, o 2712 já usou decolar, sua escolha. O 2712, contato radar na decolagem, suba via saída Conde para nível 130. Via saída Conde, 130, azul 2712. Batão Guapo Zulu 9, meu autorizado ingresso, pista 35, reporte alinhado e pronto. Salvador, Charlie Eco, Índia Eco, visual com a pista 1-0, chame a torre na frequência 198.95. Continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso, confirmando pista 1-0. Afirma, gente, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Aguardando a Olimpo 06, tocou remeteu hoje no 3. Mantenha presente para o hotel atingir 1.500 pés. Ao atingir 1.500, curva esquerda, ingresso na perna do vento, pistão 1-0. Aguarde instruções para girar base. Mantenha a proa até 1.500 pés e após curva para a perna do vento, Olimpo 06. Papatanguá, Cusulo, novembro, autorizado. Decolagem pista 35, vento 1-1-0 graus, 8-9.